Olá! Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O tema de hoje é um daqueles que, assim, define aprovações em concursos de alto nível: planejamento e orçamento público. Com certeza! E a gente vai mergulhar nos artigos 3º a 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas calma, não vai ser uma leitura chata da lei. De jeito nenhum. O que a gente tem aqui é quase um trabalho de detetive, né? Uma engenharia reversa de 115 questões da FGV. Nossa missão é mapear o DNA da banca, decodificar os padrões e, claro, as armadilhas que ela usa. Exatamente. O ponto central aqui, sabe, é que a FGV não quer só alguém que decorou a lei. Ela está buscando um gestor público em potencial. Alguém que entenda a engrenagem toda. Isso. Alguém que veja que o PPA, a LDO e a LOA não são documentos isolados. Eles são sistema. E a banca adora botar esse sistema sob pressão, com cenários de crise, para ver se o candidato sabe como as peças reagem. É a teoria na prática. Perfeito. Então, vamos direto para o epicentro dos erros que as fontes apontam. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Mas especificamente aqueles dois anexos dela. Ah, sim. Parece que a maioria das maldades da FGV mora ali, na confusão entre eles. É o campo minado preferido da banca, sem dúvida. Mas vamos desarmar isso. Primeiro, o anexo de metas fiscais, o AMF. Pensa nele como o plano de jogo numérico. O GPS financeiro do governo. Ali você vai ter metas anuais de receitas, despesas, resultado primário, nominal, montante da dívida. E, claro, tem que ter a memória e a metodologia de cálculo. Não é só jogar o número. Tem que mostrar como chegou nele. Ok. Um plano de jogo com números com as contas. Mas as fontes dizem que tem um detalhe aí, um número mágico, que a FGV explora sem parar. O número 3 é a pegadinha mais recorrente. A LRF exige que o anexo de metas compare as metas atuais com as que foram fixados nos... Atenção! 3 exercícios anteriores. 3. E a análise das questões mostra um padrão muito claro. A FGV troca para 2 exercícios, no último exercício, qualquer coisa para testar se o candidato realmente gravou o número 3. E essa regra dos 3 anos tem uma lógica, né? Não é aleatória. É para forçar o gestor a olhar para a tendência, para o histórico, evitar um otimismo exagerado. É exatamente essa lógica. Obriga a olhar no retrovisor. Impede que alguém apresente uma meta de crescimento de receita de, sei lá, 10%, se a média dos últimos 3 anos foi 1%. É um teste de realidade. Faz sentido. E, aliás, esse mesmo prazo de 3 anos vale para a evolução do patrimônio líquido, que é outro item obrigatório do AANF que a banca também adora usar para confundir. Entendido. Esse é o anexo dos números, o plano A. Mas e o plano B? E quando o inesperado acontece? Aí entra o segundo anexo, o anexo de riscos fiscais, o ARF. Se o AANF é o plano de jogo, o ARF é o plano de contingência. É o e se tudo der errado. Ele é qualitativo. E o que seriam esses riscos? A gente está falando de quê exatamente? Ações judiciais que o governo pode perder? Exatamente. Passivos contingentes como essas ações judiciais gigantescas, esqueletos de estatais, garantias que o Tesouro deu... Tudo que é uma conta em potencial, mas ainda incerta. Uma crise internacional que derruba a arrecadação. Também. E aqui vem a palavra-chave. O detalhe que a FGV usa para validar ou anular uma questão. Providências. Não basta o RF listar os riscos. Ele é obrigado, por lei, a indicar as providências a serem tomadas caso os riscos virem realidade. Ah, entendi. Uma questão que descreve o RF, mas não fala em providências... Para a FGV, está conceitualmente incompleta. Então, a pegadinha clássica é essa mistura. Ela pega a metodologia de cálculo, que é do MF, e joga numa alternativa sobre o ARF. E pega passivos, contingentes e tenta encaixar no AMF. É precisamente essa a lógica. A dica é, viu números, metas, comparação de 3 anos, cálculo... Pense em AMF. Viu riscos, incertezas, ações judiciais e, principalmente, providências? É a RF. Não tem erro. Essa separação é crucial. E essa ideia de gerenciar o imprevisto me leva direto para outro conceito que as fontes mostram que dá um nó na cabeça de muita gente. Deixa adivinhar. Reserva de contingência. Exato. As fontes até brincam que ela tem dois pais, de tão confusa que pode ser. A analogia é perfeita. Essa dupla paternidade é um prato cheio para a banca. Mas vamos esclarecer. Primeiro pai, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É na LOA que a reserva mora. O dinheiro, a dotação, tá lá. Ok, o dinheiro está na LOA. Mas o segundo pai é a LDO. A reserva recebe ordens da LDO. É a LDO que define as regras do jogo, os critérios de uso, a forma de utilização e, muito importante, o montante dela, que é calculado como um percentual da receita corrente líquida, a RCL. Ah, então a LDO é tipo arquiteto. Ela desenha a regra, define o tamanho e a LOA é o engenheiro que executa, que aloca o dinheiro conforme o desenho. Exatamente. A mãe de todas as pegadinhas é a FGV afirmar que a LDO fixa o valor absoluto em reais. Errado. Ou que a LOA define as regras de uso. Errado também. LDO dá as regras e o critério de cálculo. A LOA só consigna o valor que resulta desse cálculo. Entendi. E essa reserva serve justamente para... Para atender os passivos contingentes e outros riscos que a gente viu lá no anexo de riscos fiscais. Uma peça se encaixa na outra. Faz todo sentido. Ok, então a gente tem um plano AMF e um plano B, ARF e a reserva. Mas e quando o plano A simplesmente não se concretiza? A receita que o governo esperava não entra. Aí é hora de acionar o que as fontes chamam de freio de mão do orçamento. O nome técnico é limitação de empenho, mas todo mundo conhece como contingenciamento. O famoso corte. Isso, ele é acionado no fim de cada bimestre. Se o governo avalia os relatórios e percebe que a arrecadação não vai ser suficiente para cumprir as metas de resultado primário ou nominal... Aquelas metas do MFF de novo. Tudo se amarra. Exato. Aí ele tem que agir. E qual o prazo para puxar esse freio? A limitação tem que ser feita em até 30 dias após o encerramento do bimestre. E aqui, olha, as fontes acendem um alerta piscante. Por quê? Porque a FGV adora explorar uma confusão com outro prazo de 30 dias que existe na lei. Ah, não. Dois prazos de 30 dias com gatilhos diferentes. Isso é maldade pura. Qual é o outro? O outro é de 30 dias após a publicação da LOA. É o prazo para o executivo estabelecer a programação financeira e o cronograma de desembolso para o ano todo. Pegar a tesoura e cortar o orçamento do judiciário, do legislativo, como funciona isso? Não, e essa é outra nuance crucial. A LRF preza pela autonomia dos poderes. O corte e a limitação tem que ser feita por ato próprio de cada poder e do Ministério Público. Cada um faz o seu dever de casa. Mas, e se um deles se recusa a cortar? O que acontece? Essa é a pergunta de R$1 milhão. O executivo não pode forçar o outro poder a limitar o seu empenho. Mas o executivo controla o caixa, o dinheiro. Certo. Então a lei autoriza que, nesse caso, o executivo limite o repasse financeiro, o duodécimo, na proporção do corte. É uma diferença sutil, mas poderosíssima. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, o executivo não pode proibir o judiciário de, sei lá, comprar móveis novos, mas pode segurar o dinheiro para pagar por eles, é isso? Perfeito, a distinção é essa. Ele não limita a autorização de gasto, o empenho, mas limita a entrega do dinheiro. O efeito prático é o mesmo, mas o conceito é diferente. E isso cai muito em prova. Imagino. Agora, nesse cenário de cortes, existe alguma coisa que é sagrada? Uma despesa que não pode ser tocada de jeito nenhum. Sim, existe um escudo de imunidade. E conhecer as exceções é tão importante quanto conhecer a regra. As clássicas são as despesas com o serviço da dívida. Juros e amortizações. Isso. E as obrigações constitucionais ou megais. Certo. E aí entra aquela confusão comum, né? Muita gente acha que toda despesa de saúde e educação é imune. Exato. E é um erro. A imunidade é só para o piso constitucional. O mínimo obrigatório. O que passa desse valor pode sim ser contingenciado. Mas as fontes apontam que a queridinha da FGV hoje em dia é uma nova exceção. Uma novidade na lei. Isso. São as despesas com inovação e desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundos específicos, em especial o FNDCT. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Exatamente. Essa informação é ouro. A banca adora novidades legislativas. Uma alternativa que sugere cortar recursos do FNDCT para fechar a conta vai estar muito provavelmente errada. Entendi. Assim como aquela que diz que investimentos em andamento não podem ser cortados. O que é um mito, né? Um mito total. Podem sim, a não ser que seja uma obrigação legal específica. Fantástico. Agora, a análise das fontes mostra que a FGV não testa isso de forma direta. Ela cria cenários, os tais dilemas administrativos. Sim, e o caso mais sofisticado que a gente viu é o que podemos chamar de o dilema do estado X. O cenário é assim. Um estado tem uma queda brutal de arrecadação. O secretário de Fazenda calcula e vê que precisa cortar 30 milhões para cumprir a meta. Ok. O problema. A LDO daquele estado aprovada no ano anterior só autoriza um corte máximo de 10 milhões. A pergunta da prova é, e agora, José? Nossa, que sinuca de bico. O gestor tem um rombo real de 30, mas a lei só deixa ele cortar 10. Ele fica de mãos atadas. O que é a saída correta para esse paradoxo? Jamais ignorar a lei ou a meta. As alternativas erradas vão sugerir isso. Corta a despesa obrigatória, esquece a meta. A resposta correta, que testa o conhecimento profundo da hierarquia das normas, é solicitar ao Poder Legislativo a alteração da LDO para ampliar esse limite de corte. Ah, claro. Isso mostra que o candidato entende que a LDO é a regra do jogo para aquele ano. Se a regra está impedindo o equilíbrio, a atitude correta é mudar a regra, com transparência. É um raciocínio muito mais sofisticado. Não é sobre achar uma brecha, é sobre corrigir o sistema. E tem outros dilemas comuns. Tem, sim. Dois são muito recorrentes. O primeiro é sobre recursos vinculados. Imagina que um município recebe um dinheiro federal para construir uma creche. Certo. O dinheiro entra em novembro, mas a obra só começa em fevereiro do ano seguinte. O que acontece com esse dinheiro na virada do ano? A pegadinha clássica é dizer que ele vira fonte livre. E o prefeito pode usar para outra coisa, mas não pode, né? De jeito nenhum. O vínculo da receita sobrevive ao exercício financeiro. O dinheiro continua carimbado para a creche. Ele tem um GPS que não desliga no dia 1º de janeiro. Boa analogia. E o último dilema? Calamidade pública. O que acontece com todas essas amarras fiscais quando um desastre acontece? O reconhecimento da calamidade pelo legislativo funciona como um botão de emergência. Ele desliga as regras. Quase. Ele dispensa o ente de cumprir as metas fiscais e o desobriga de fazer limitação de empenho. É um alívio para focar na crise. A armadilha é a generalização. A banca sugere que é um liberou geral, mas não é. A obrigação de pagar a dívida, por exemplo, continua lá. Uau. Fazendo essa engenharia reversa das 115 questões, fica muito claro, né? A aprovação numa prova da FGV não vem de decorar artigo. Vem de entender a arquitetura do sistema. É a síntese perfeita. O PPA sonha o futuro. A LDO desenha a planta do ano. E a LOA constrói, executa o projeto dentro daquelas regras. Exatamente. Isso nos leva a uma reflexão final, que vai até além da prova. O dilema do Estado X não é só uma questão de concurso. Ele encapsula uma tensão real da gestão pública. Diante de uma crise, quando as regras do jogo, a LDO, se mostram insuficientes, qual é a atitude correta? É procurar uma contabilidade criativa, uma brecha na lei? Ou é ter a coragem de voltar ao legislativo e dizer: as regras que definimos não estão funcionando. Precisamos ajustá-las abertamente. Uma pergunta que separa um mero aplicador da lei de um verdadeiro gestor público responsável. Exatamente. Essa escolha define a diferença entre a simples legalidade e a verdadeira governança fiscal. É sobre legitimidade, transparência e esse nível de compreensão que a FGV, no fundo, está buscando.